Nossas costas na lixeira. Pergunte se deve. Eu quero ouvir todos vocês cantando, viu? Não tive. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra não ver. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não atenda. Se acaso de madrugada. Quero ouvir! Hackearam-me. Hackearam-me. Dizendo aí. Lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração. Isso é casa de manhã, papai. Joga baixinho. Se acaso. Dizendo ainda te amo, te amo, te amo. É alguém que sabe que eu te perdi. Hackearam-me. Hackearam-me. Chora, meu céu. Os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Tá bebendo ou não? Meu coração. E só pra te avisar. Quer dizer que vocês tomaram o cabaré, vocês não me deram uma dose.